Muito boa tarde a todos. Queria naturalmente começar por cumprimentar o José Rival Esteves, meu velho amigo, Dona Silva Bandira, que também conheci, quando conheci praticamente o José Girão Pereira, e cumprimentar o José Vitor Silva, Presidente da Câmara de Vozela, Ribeiro e Castro, o Sr. Rui Barros também, naturalmente um cumprimento à família e aos, digamos, às entidades e a quem se dignou ouvir esta homenagem. Eu queria dizer-vos que queria começar com uma nota prévia que tem a ver com uma coincidência. A primeira vez que vim a este Salão Nobre e agora, digamos, a primeira e esta mais recente é pela mão ou pelas razões de dois brilhantes Presidentes da Câmara. Eu queria dizer isto, são dos Presidentes de Câmara, para mim duas referências, apesar de um muito mais novo, é para mim uma referência também, o Engenheiro Rebelo Esteves, que tem exatamente esta estatura, como também tivemos a oportunidade de ver do Presidente Girão Pereira. Eu gostaria de fazer um agradecimento também muito sincero ao Engenheiro Vítor Silva por ter lembrado de mim. Eu tinha hoje, apesar de tudo, uma série de compromissos, apesar de as minhas funções serem no Parlamento Europeu, naturalmente, quando desenvolvo trabalho no Estado-membro, tenho também uma série de compromissos. Compromissos que iam desde os 50 anos de uma simpática associação desportiva do meu concelho e também até do aniversário, 4 anos apenas, de uma netinha. Bem, mas eu não tive nenhuma dúvida em escolher. Eu tinha que vir aqui. Tinha que vir aqui por um pouco também para, eu diria, minimizar a dificuldade, a impossibilidade que tive de não estar presente na altura do funeral. Eu estava em Bruxelas e só por isso não estive presente. As razões, eu vou debitá-las aqui, digamos, muito rapidamente. A primeira foi porque, quando cheguei à Câmara, bem novito, tinha como grande referência, digamos, das redondezas, o Dr. Girão Pereira. E o primeiro encontro que tive, naturalmente, era de alguém que estava um pouco aflito, como é que ia tratar com, digamos, um catedrático, e de facto foi extremamente fácil. Eu acho que era extremamente fácil ser-se amigo do Dr. Girão Pereira. Cultivei com ele uma amizade extremamente sadia, fui seu vice-presidente da associação de que o engenheiro Vítor Silva aqui referiu, de que me lembro saudosamente alguns de episódios que de facto não me esquecerei, e depois fui mais tarde presidente. Mas eu diria que, coincidentemente, tivemos algumas origens semelhantes. Foi presidente da Câmara, como eu, do mesmo distrito, também deputado europeu, e eu espero também, até agora não tenho nenhuma razão de queixa, que as pessoas digam de mim em Viseu o que dizem aqui do Dr. Girão Pereira, também de uma pessoa íntegra e de quem, digamos, nunca se ouviu falar nada sobre corrupção nem coisas do género. E também tive, curiosamente, o mesmo número de mandatos, 6 mandatos à frente da Câmara Municipal de Viseu. Também assim, sempre com maioria acrescida. Mas não foi para isto que vos vim falar, foi para vos dizer, da satisfação que tenho em poder estar numa homenagem que é mais que justa. O Dr. Girão Pereira tinha, de facto, um autarca que acabava de chegar, ainda por cima também de outro partido, curiosamente de um partido que até ganhou as eleições ao candidato, ao Presidente da Câmara, que era do seu partido, mas teve um acolhimento notável. Tinha uma percepção que sempre admirei, para além de uma modéstia sem limites, tinha uma percepção de como os concelhos se podiam desenvolver autonomamente sem colidirem uns com os outros. Eu bem me lembro como nós falávamos, como Viseu e Aveiro se podiam desenvolver sem serem tutelados, como habitualmente eram, por Coimbra, sempre Coimbra, e nós dizíamos tanta vez, então, nós que tanto nos batemos sempre contra Lisboa, e agora aqui, sempre que há alguma coisa na região, é sempre Coimbra, temos que acabar com isso. O que é facto é que as duas cidades se desenvolveram de uma forma extremamente dinâmica, os dois concelhos se desenvolveram, e esta visão foi sempre posta, digamos, no terreno. Mas eu lembro-me o trabalho que tivemos na evolução do IP5. Nós criámos uma associação que se chamava IP5, uma rota para a Europa, que depois desenvolveu uma série de ações em torno desta mesma instituição. Mas lembro-me de um momento particularmente importante, que foi a reunião com o ministro espanhol, curiosamente para lhe solicitar que fizessem do lado de Espanha aquilo que nós já tínhamos conseguido do lado português. Lembram-se, porventura, que o IP5, quando se acabou, era bem melhor a infraestrutura rodoviária do lado de cá do que do lado de lá. E fomos a uma reunião em Espanha, exatamente ocorreu em Salamanca, e lembro-me, também aí, digamos, contribuiu para aumentar o meu respeito e consideração por o Dr. Girão Pereira, quando em determinada altura ele me pediu para usar a palavra em nome da delegação portuguesa. Ele é que era o nosso líder, era o nosso chefe, e eu disse, mas como é que é possível, quando toda a gente quer-se pôr em bicos de pés, quando toda a gente aproveita ou quer aproveitar os momentos para se mostrar. Este homem, que de facto toda a gente lhe reconhece importância, pede apenas a um caloiro que use a palavra. Foi um misto de alguma dificuldade, mas também um misto de satisfação e de reconhecimento, digamos, por a figura do Dr. Girão Pereira. E, portanto, eu queria dizer-vos que esta homenagem é mais que justa. E nós nem sempre, digamos, olhamos para trás e homenageamos os autarcas, mas é bom que alguém se lembre. Aliás, o engenheiro Vítor foi sempre, digamos, um homem muito próximo do Dr. Girão Pereira e penso que naturalmente fez esta homenagem ou promoveu esta homenagem com gosto e com satisfação. De maneira que, apesar da modéstia deste depoimento, eu não podia deixar de vir aqui. Seguramente teria encontrado alguém que tivesse um depoimento mais profundo e, digamos, o meu praticamente era dispensável. Mas eu queria dizer também, dizer à Dona Silva Dira, que conheci, digamos, com ele, e que foi sempre uma senhora que nos recebeu aqui, naquelas encontros que fazíamos, não sei se ainda se mantém, de Viseu com Aveiro, e que irradiava sempre simpatia nestes encontros. Mas gostaria de terminar desta forma, dizendo também ao Presidente da Câmara de Aveiro, como já deu para ver, um grande amigo, um grande companheiro de muitas lutas, foi também, digamos, um dos melhores autarcas que eu conheci, e hoje posso dizê-lo à vontade, disse, neste momento estou pousio em relação às autarquias e, portanto, posso falar isso mais à vontade, dizer-lhe que vale a pena ter, digamos, no seio da família primeiro, e no seio desta família maior, que é o Conselho, um homem da dignidade e da estatura do Girão Pereira. Eu gostaria de deixar aqui um abraço à família, por intermédio da sua esposa e os seus filhos também, e dizer-lhes que a Aveiro tem que se orgulhar, de facto, da memória deste homem. Muito obrigado a todos.